que procurei, eu encontrei em você. Teus olhos, o teu sorriso, teu jeito de ser me convenceu. Que bom, já não aguentava mais de ser só sonho, de te imaginar. Que bom, já não aguentava mais de ser só sonho, de te imaginar. Agora é pra valer. E eu te conheci no que eu vi, sou a paixão da galera. Que procurei, eu encontrei em você. Teus olhos, o teu sorriso, teu jeito de ser me convenceu. Que bom, já não aguentava mais de ser só sonho, de te imaginar. Que bom, já não aguentava mais de ser só sonho, de te imaginar. Agora é pra valer. E eu te conheci no que eu vi, sou a paixão da galera. DJ Joel, DJ Madison, é quem vai tocar nossa canção. Que bom, já não aguentava mais de ser só sonho, de te imaginar. Agora é pra valer. Eu te conheci no que eu vi, sou a paixão da galera. DJ Joel, DJ Madison, é quem vai tocar nossa canção.